Que delícia, cara! Fala! Não vai interromper o Evandro, hein, gurizada? Vamos fazer mais um Vemixes! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Segui! Eu voltei com áudio ruim ainda! Temos o Flamengo! Vini pau no cu! Vini, Vini pau no cu! Vini pau no cu! Kodaka! Tá baixo pra cacete, velho. E com a sua impressora matricial, comentarista? Papelão? É Freeboy. Essa carne é de reflorestamento? Chamou do eixo, Evandro. Calma, cara. Essas piadas tudo defasadas quando saiu o podcast, né? Também existe! Ué, você não virou minha. Você não me invocou nesse tabuleiro, cara? Estou tentando. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre... E eu, caralho? Tu não, porque tu me interrompeu na abertura, vai se fuder. Não, vai tomar no cu, vou ficar aqui falando então, o pessoal, eu serminei. É só mutar ele. Cara muito é só mutar, né? Esqueceu, gente. Discord agora. É por isso que o nome do negócio é Discord? É Discord, é por causa disso. Plantar a discórdia. Todo mundo sai brigando no final. Então, galera, hoje a gente tá aqui pra falar de jogos do baralho, pra falar de pife, truco, poker. Essa piada tava pronta faz uma semana, né? Vamos começar com essa porra que tá tarde pra caralho. Por favor, cara, vamos rápido. Quando viajei pra ele de... Pessoal, quero saber as primeiras, os primeiros contatos com jogos de cartas. Ó, deixa eu começar. O primeiro contato com jogo de carta é sempre esse aqui, ó. Ó, o primeiro contato aqui, ó. Deu pra ouvir? Não sei se deu pra ouvir. Eu ouvi algo. Não sei o que que a gente ouviu. É abrindo a cerveja, abrindo a cerveja. Ah, tá certo. Maior. Enfim. O Godoc tava falando ali, tipo... Meu primeiro contato foi no bar, vendo a galera jogando caixeta, valendo dinheiro. Exatamente, eu ia dizer a mesma coisa, a minha mãe me ensinou a jogar caixeta porque meu pai era ruim pra caralho. O que é caixeta? Alguém me fala. Jogo que você... É aquilo que rima com um baralho. É um jogo que você recebe 9 cartas, comprando e descartando cartas, e o seu objetivo é fazer uma sequência de 3 cartas do mesmo naipe, ou uma trinca de valores iguais, tipo 3-3, 3-4, entendeu? Entendi. Quem quiser, bate. Ganha a rodada. Por aqui chamava outra coisa, não... não sei como é que era, não lembro. Alô! Não. Mas eu jogava muito caixeta com a minha mãe, cara, que meu pai era muito, muito grosso nesse jogo. Então ela me ensinou pra ter um parceiro pra jogar dinheiro com o resto da família. Te agenciou. Foi, cara. Porque você acha que o Zoe virou bancária pra levantar fundos pra essa porra aí, né, velho? deu muito certo, na verdade. Aqui em casa é o contrário, tipo, eu aprendi a jogar caixeta, sei lá, eu tinha uns 12 anos de idade, joguei muito, treinei muito, hoje eu tenho 27, mas meu pai ainda é level hard. Quem que você acha que eu ia ver no bar jogando caixeta? Eu lembro muito na praia, cara, família, que tipo, ia a família inteira pra uma mesma casa de uma tia na praia, e tipo, e era tipo, final de noite, sempre era aquele uma galera jogando pife, jogando pontinho, valendo dinheiro, tá ligado? Tomando brejo e jogando pife. Nunca são grandes valores, né, cara? Tipo, pra mim na época era muita grana. Eu tava em Las Vegas, assim, na minha época, né? Não, geralmente era centavos, né? Tipo, brincava com centavinhos, assim, né? Cara, não tem muita vibe de jogo de carta, não, pra falar a verdade, velho. Não é só com jogo de baralho tradicional também, tipo. Uhum. Sei lá, minha vibe é ficar bebendo e zoando enquanto as pessoas estão jogando levando a sério. A gente nunca jogou Magic no porão. É. Eu jogava. Vini, tu prefere falar logo do Magic então? Pra gente começar o assunto? É, já que não, como eu comecei jogando cartas, não importa, né? Começou a jogar cartas. Eu comecei, meu primeiro contato com carta foi quando a cartomante lá virou um tarô pra mim. Tava passando na praça, né, cara? Ela te agarrou teu braço. Vira, vira! Não, você vai participar de um podcast muito famoso, meu filho. Mas não é hoje. Não, não é hoje. Esse dia não é hoje. Não é hoje. Eu me lembro do primeiro que foi aquele jogo do Mico. Nossa. Ah, é verdade. Eu tinha um desses, cara. Tinha fazendo uns par lá e não sei, tinha tendo o Mico na mão. Isso, pô, isso era bem legal. Eu odiava esse jogo, pra mim era card game, assim, só de colecionador, porque eu só gostava de ver a figurinha. Também tinha Super Trunfo também. Ah, pronto, Super Trunfo foi o meu primeiro contato com jogos de carta. Eu nunca soube jogar Super Trunfo, cara. Eu gostava só de ver a figura. Na minha casa tinha um Super Trunfo caminhões, tá ligado? Aí tinha um monte de fotinho de caminhão. Ah, vou te ensinar então, Super Trunfo, é simples demais. Vamos dizer que tem a potência nos caminhões, certo? Aí tua potência é 70 e a da carta do teu amiguinho é 80. Aí você decide, bora apostar potência? Bora. Teu amiguinho tem 80 e teu amiguinho leva a tua carta. Quem acaba com mais cartas ganha o jogo. Tá bom. Cara, mas a vibe do Super Trunfo, eu tava cagando pros valores. Eu queria ver uns desenhos, as figuras da hora, tá ligado? Exato. Eu fiquei muito na vibe agora, porque o Super Trunfo de caminhão devia ter a Sula Miranda como Super Trunfo. Não faz sentido nenhum. Na boleia! Em breve na Mish Store, Super Trunfo dos Amish de caminhão, vai ter as categorias Traveco, Repite, Sobrecarga. Como é que era? Era o Shemale Truck Simulator. Shemale Truck Simulator. Versão card game. Esse sobrecarga, é muito bom, velho. Documento atrasado. E PVA, né? PVA. Caralho. Cara, a gente tem que fazer um Super Truco dos Amiches, velho, na moral. Velho. Abraço de caminhão. Oh, esse jogo do Mico aí foi um dos primeiros contatos que eu tive com o jogo de carta também, cara. O Tom começou o Super Trunfo dos Amigos, né, cara? O Magic dos Amigos, sei lá. Foi o jogo do Mico e o meu avô me ensinando a jogar pife quando eu tinha 6 anos de idade, cara. Cara, eu lembro que o do Mico que eu tinha, ele tinha umas ilustras muito das antigas, tá ligado? Ele era realmente... As cartas que eu tinha eram realmente muito velhas, tá ligado? Nossa, eu tive esse Mico primeiro de cima. Eu não sei se eu era muito. Se eu era muito juvenil, ou se eu era uma pessoa muito normal, vocês são muito bêbados, pingus do caralho. Mas quando eu era pequenininho, acho que meu primeiro contato com um jogo de cartas assim foi aquele jogo de tipo memória, sabe? Que vira as cartas. Ah, sim. Também tive isso com criança. Mas se eu jogava com o próprio joguinho do Mico, cara. O Evandro teve o Mico elizabetano, né? Tu viu, cara? Esse que eu tinha, cara. É muito velho. Ele jogava esse Mico tomando chá com os amigos, né, cara? Aqui, ó. Achei uma outra foto, olha. Até a caixinha, olha só, cara. O bagulho é muito velho, mano. O Evandro tinha o jogo do Mico do Animais dos Bosques dos Vinténs, né, velho? Tipo, não, esse foi o baralho original do cara que criou. Feito de canha, mano. Depois... é só enrolar e fumar. Nem tinha descoberto. Coloca na pauta, os animais depois... ainda. Era nesse nível aí, cara. Depois foi na pauta o. Colocava. Mudando um pouco dos clássicos aqui. O Vini comentou do Magic também, né, cara? Cara, eu aprendi a jogar pife quando eu tinha uns 6 anos. Daí, quando eu fiz 10, eu fui aprender a jogar Magic. que aconteceu? Eu tinha um amigo, um vizinho, tem um vizinho meu, mora aqui no prédio até hoje. A gente tem uns 4 anos de diferença. Então eu tinha 10 e ele tinha 6. E aí aqui tinha uma liga Pokémon que ficava no porão de uma loja que vendia card game, quadrinho, tipo livro antigo e tudo mais. E aí o que acontece? Ele ia nessa liga Pokémon e daí a mãe dele pediu pra que eu fosse junto, porque tipo, ele era muito pequeno e tinha uma gurizada que roubava carta, que sacaneava os menores e tal. Daí, tipo, era foda, velho. Os caras roubavam as cartas dos crianças de 6 anos. É, um bagulho muito underground, né? Cara? Um cabelo vermelho bem comprido, assim, um cara e com cabelo tipo, azul, um gato. Não. E não era tipo, criança, cara. Era, tipo, gurizada mais velha. Era, tipo, uns caras de 16 anos roubando crianças de 6, velho. Era meio ridículo. E eu não tinha interesse em jogar o jogo do Pokémon, assim. Eu achava meio sem graça e tal. Daí eu fui lá um dia com ele. E daí eu vi lá, tipo, tinha um monte de criança numa parte, e daí mais lá no fundo, tipo, tinha uns caras muito bizarros, esquisitos, tipo, uma galera muito estranha. E eles estavam jogando outra coisa. E eu fui lá ver, cara, e era Magic the Gathering, velho. Cara, daí em diante foi só cair nas drogas pesadas, meu. Porque, tipo assim, cara, eu comecei a jogar e eu joguei hardcoremente por no mínimo uns 7 anos, 8. Cara, eu jogava muito, bota velho. Bota aí nas crianças na droga, tá vendo? É trash, cara. Daí depois de um tempo até aprendi a jogar o tal do Pokémon lá, pra jogar um campeonatinho, assim, pra ver como é que era. Mas a minha vibe mesmo era jogar Magic, cara. Eu joguei muito Magic. Hoje em dia eu já deito, tipo, eu tinha um monte de cartas, já tinha umas 500 cartas aqui sobrando e eu não ia vender, ia jogar fora. Dei pro filho de uma vizinha minha, ó, vai lá, aprende a jogar essa merda aí, entra na internet, vai lá e aprende a jogar isso aí. Fiquei com uns deckzinhos e até hoje, de vez em quando, eu jogo uma partidinha aí. Então, e era legal, porque, tipo, quando eu comecei a jogar, eu tinha 10 anos, e o cara que me ensinou a jogar Magic tinha 29, que é mais ou menos a minha idade hoje em dia. E eu vejo ainda esse cara que me ensinou a jogar Magic na rua, e de vez em quando ele me para e me pergunta, ih, meu, tá jogando ainda e tal? Nossa, o cara ainda tá na vibe. Não, porque o cara ele só... Cara. Vou fazer uma baita de uma propaganda agora. O cara não só joga Magic muito bem, como ele, tipo, depois eu acabei jogando RPG com o cara também, tipo, a gente jogou várias outras coisas, como ele criou um jogo, que é um jogo licenciado da Marvel, que é o Marvel Battle Scenes, que foi ele que criou. Ah, esse brother, tipo, esse aí? Ah, esse brother, tipo, foi ele que me ensinou a jogar Magic, tá ligado? Então, tipo, pô, foda pra caralho. Boas vibes dele, que eu lembro. Pô, e o cara é mó gente boa, meu, o cara é escritor, tem, tipo, tem uns livros maneiros e tal, ele é mó gente boa. E ele tinha justamente essa vibe, de que, tipo assim, pô, vai vir a gurizada nova, vamos ensinar eles a jogar, vamos ser legal com eles. Tipo, eu lembro que quando eu cheguei pra aprender a jogar, o cara me deu um baralho inteiro. Tu entende? Tipo, era uma bosta o baralho, mas tipo, ele me deu, porque era pra eu aprender a jogar, me divertir. Não era pra ir lá, roubarem minhas cartas e eu nunca mais voltar, tá ligado? Você quer chegar jogando as coisas com os baralhos foda, né? É, não é assim, vai com calma, vai montando teu deck, vai, tipo, vai ganhando XP, vai fazendo umas trocas boas. Então... Duas coisas pra falar. Não, só ia comentar, justamente que, tipo, esse tipo de atitude que ele tinha. Era o que eu costumava ter, então, tipo, eu procurava ser legal com a galera que tava entrando no jogo, porque daí tu aumenta o teu círculo de amizades e aumenta a quantidade de gente que tu tem pra jogar, sabe? Aí quando eles comprarem as cartas boas, você bate nele e rouba as cartas. Cara, isso não acontecia, mas eu me lembro até hoje uma vez em que tinha um cara lá, o nome do cara era Jason, e aí, tipo, porque o nome dele era Jason, ele se prevalecia com as pessoas. E eu lembro que ele tava se prevalecendo com um piazinho, cara, e eu tava sentado numa cadeira, e daí ele pegou e disse assim, ah, porque tu é um bosta, não sei o que lá, cala essa tua boca, encontra alguém do teu tamanho. Eu lembro que eu só levantei e, tipo, ele batia com a cabeça no meu ombro. Aí eu olhei pra ele e disse assim, como é que é, meu? Ele... Ah, não, peraí, deu. Cara, junta tuas coisas e vai embora, meu. Antes que a gente se estresse aqui, sabe? Então, tipo, eu tinha essa coisa de alimentar a gurizadinha nova que vinha jogar. Tipo, cara, o que eu dei de carta, velho? Dava carta, dava terreno. Tipo, montava uns deckzinhos vagabundo e... Montava os decks. Vini Grileiro aí, ó. O Vini Grileiro dando terreno do estado. O que acontece? Dentro do jogo, existem vários tipos de carta, né? Vários tipos de carta de mágica. Só que pra te poder baixar essas cartas, essas mágicas, tu precisa de terreno. Como o Evandro não me apresentou, a minha frase na minha apresentação ia ser: vira duas manas azuis e anula tua apresentação. Então, como ele não me apresentou, eu não tive chance de fazer essa infame piada, né? Mas terreno é uma coisa básica. Tipo, cada terreno, cada cor de Magic tem um terreno. E cada terreno gera mana. Então, pra fazer as mágicas, tu precisa de mana. E aí, todo esse mecanismo tem várias mágicas diferentes: criatura, encantamento, mágica instantânea, feitiço. Issue the Gateway. Carta terreiro. Carta terreiro. Eu era vermelho e verde. Enfim, preciso de três pombagiras pra invocar essa criatura. É, o meu. É que dentro do Magic existem vários tipos de deck. Então tem os decks de controle, que são os control decks. Aí tem o deck agro, que é o deck de criaturas pra bater e lutar agro. No campo de batalha. É agro. Você tira ela com tocar a musiquinha do Globo Rural. Aquele berrante, aquele berrante de fundo. Quase, mas normalmente decks verdes são decks agro, cara. Que porra é essa, cara? Um cachorro aí no meio. É, caralho, velho. Parece um Chewbacca encachorrado, sei lá. Era quando mexe com coisa específica, assim, por exemplo, branco era pra defesa. Azul é, branco era pra defesa, azul é pra manipulação das magias, tipo, anula. Essa carta. É, anula, volta pra mão. Verde é pra dar vida e criatura forte. Preto é pra puxar do cemitério. Vermelho é basicamente ataque. Preto, né? Era pra causar status negativo ou pra ressuscitar a carta. Isso aí, mais ou menos isso. Eram algumas das mecânicas básicas, mas essas mecânicas elas se misturavam, né, cara? Então, tipo, combinava um deck, fazia um deck UW, que é o deck azul e branco, e aí tu tinha um deck de defesa e de controle de mesa. Então, que é um deck que é um control deck daí. Já não é tanto pra bater. Então, tipo, tem toda essa, até uma linguagem própria que tu vai aprendendo que é carta tipo 1, tipo 2, tipo 3, seguir vai tomar no cu, tipo, vai aprendendo toda essa linguagem própria do jogo. Por isso que eu não joguei as trocas. É bem particular. Quantos mana pra descer o seguir? Todas as coisas pra falar rapidinho. Pra descer o seguir tem que ser 5 mana verde e um... E uma pedra. Fala. E uma pedra. O Vini falou que aprendeu Pokémon pra jogar um campeonatinho. Eu tô imaginando as crianças felizes, com roupa colorida, correndo, sorrindo, chupando de pilique. Aí chega o Vini, assim, sabe, mais velho, roupa escura, surrada, coturno, cabelo grande. Camiseta do Iron Maiden. Camiseta do Iron Maiden, os dedos amarelos. Gilete no pulso, né, cara? Eu não fumava quando eu era adolescente, seu doente. O que você tá falando? Eu tô exagerando. Pô, então põe um bigode e uma barba aí, caralho. Ele só fumava quando era criança, o Godok. Você não tá ligado. E outra coisa, quando ele começou a falar, não, o cara não só jogava bem pra caralho, eu pensei que ele ia completar como o beijo dele era maravilhoso. Você tem que entender que ele jogava Magic e o beijo dele era maravilhoso na mesma frase, não compete, cara. Tipo, o pessoal que jogava Magic não se dava muito bem com mulheres, diga-se de passagem. Mas nessa hora, a hora que o Vini falou... Você jogou ele... um deck na cabeça dela? Não, você dava um... Hora... Quando ela chegava, vinha falar com você, você baixava uma barreira 0/5, tá ligado? Você usa dizia cara. Assim, a sua virgindade está protegida, Vini... cara. Fala, Gui. Deixa eu falar. Na hora que o Vini falou que ele trombou o amigo dele lá, que ensinou e tal, eu pensei que ele ia falar assim, que foi igual o Segui, ele me apresentou e foi embora, nunca mais jogou essa porra. Eu achei que fosse essa porra. Eu tinha certeza que ia ser isso, tá ligado? Eu achei o Segui, se fosse o Segui, ele chegava pro Vini lá, ô Vini, olha só esse jogo aqui, massa, é Magic aqui. Da porra. Aí, 5 anos depois. Você força. 5 anos depois o Vini encontra o Segui. Ô, Segui, vá, tô curtindo muito Magic e tal, tô jogando até hoje. E o Segui, eu nunca joguei, na verdade. Pô, eu nunca joguei, me ensina isso aí. Deu, porra, Segui. É bom mesmo? Eu caio dinheiro nisso. Eu lembro lá que, tipo assim, chegou um ponto assim, quando não tinha mais grana pra comprar, né? Depois eu parei de jogar, o que que eu fiz? Peguei as cartas mais raras que eu tinha, fui fazer um leilão na porta de uma loja. Que era especialista em RPG. Eu devia lá mesmo, ganhei mó grana boa. É, cara, eu conheço... O, o, o, Gente, vamos falar de coisa boa, né? O meu encanto. Eu conheci. Fala de Uno, vamos falar de Uno. Eu conheci vários caras que eles não jogavam Magic, cara. Eles era como se fosse uma bolsa de valores, tá ligado? Os caras eles só vendiam e compravam carta. Sou eu. Eles não jogavam, eles só colecionavam e vendiam. As cartinhas da Steam, né? As cartinhas da Steam também são jogadas. Mas vamos mudar de assunto, que senão você vai ter um filho aqui. Que com essa onda do Magic, no mesmo lugar onde jogava Magic, tinha uma galera que jogava Pokémon, um joguinho de card, né? E começou a dar muito mais galera de Yu-Gi-Oh! Que daí tinha o desenho, e passava na TV, mas eu achava uma bosta e eu acho que eu joguei uma vez essa merda. Batalha campal da galera de Magic contra Yu-Gi-Oh! Não, era uma galera. Era uma batalha campal de toda a galera de Magic contra todos os outros, né? Exato, porque, tipo, depois que tu joga. Galera do Yu-Gi-Oh! Os molequinhos, cara. Cara, é que depois que tu aprende. Depois que tu aprende a jogar Magic, que tipo, eu particularmente considero o Magic, tipo, o xadrez dos card games, cara, porque é muito complexo. Eu fui jogar online e eu assumo que deu dor de cabeça. Eu achei que o pessoal do Yu-Gi-Oh! Jogava Magic, tá ligado? Então, a primeira vez que eu joguei Magic, eu tinha 14 anos, foi com um vizinho aqui do prédio. E ele chegou com aquela caixa de sapato cheia de carta e disse: pega umas aí e monta um baralho pra tu. Eu não sei pra onde vai com esse negócio, não. Ele, vai montando aí, é que nem aquele desenho Yu-Gi-Oh! Tá bom, então. Então deve ser uma merda, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Uno, cara. Só antes, a minha vibe com o Magic era as ilustras, cara. As ilustras, as cartas são lindas, são muito caralho, velho. Os negócios são muito bonitos, velho. Agora, o jogo, eu cago. Mas os desenhos são muito bonitos. Cara, quem puder, procura pelas ilustrações do Kevin Walker, cara. Que é um cara fudidaço que faz ilustração do Magic. Vai lá na pauta, Vini. Coloca lá, Kevin Walker, procura ilustras, porque é pra isso que serve a pauta. Walker. Mas eu tô dizendo pro pessoal que tá ouvindo, não pra vocês. Mas é pra. Quem tá ouvindo, teoricamente, também tem que estar vendo a pauta. Sim, mas o cara que tem a chance, ele tá ouvindo agora, ele pode pegar, entrar no computador e procurar pelo que é bom. Tá bom, cara, tá? Tá bom. Eu não vou botar na pauta, enfia no cu a pauta, não vou botar. Mandei pra você. Porra, ele ilustrou o Warhammer. Ó. Já vale. Vamos falar do jogo da Discord então, cara. Vamos falar de Uno. O Evan, antes de sair totalmente dessa vibe. Ah, eu vou embora daqui. Saia, totalmente dessa porra desse assunto. Eu não consigo sair do Magic, caralho. Não, vocês estão fodidos. Vocês aceitaram essa merda? Agora vocês vão ter que ouvir. Tem o poder de edição, Evandro. Calma. Calma que tem informação. E eu tenho o poder da gravação. Então, a empresa que fazia o Dungeons and Dragons tentou imitar Magic fazendo uma versão fuleira. Spellfire? Spellfire que é das antigueiras, cara. Que é a versão fuleira do Magic. É tipo o Digimon do Pokémon do Magic. É, não deu muito certo, né? Tipo, lá fora, e mesmo aqui no Brasil, hoje em dia, tipo, é super raro, porque, tipo, não é muita gente que tem, muita gente que joga. Então é... É porque aqui virou Spellfire, tá a versão BR, né, da magia. Do Magic. É. Verdade. A versão BR do Magic, né? Desertos e Calangos, tá faltando... do Dungeons and Dragons, quer dizer. Tá faltando isso aí, gente. As regras eram horríveis e todas as ilustrações eram copiadas dos livros do Dungeons and Dragons. Tipo, não tinha ilustração. Aí o que aconteceu? Quando acabou, teve uns caras que não queriam aceitar que acabasse e começaram a fazer as cartas deles. E aí tivemos esse tipo de coisa. Caralho! Bota um It's a Kind of Magic aí e troca de assunto. Aí. Vai, por que porra é essa, cara? Isso tem que... Caralho. Eu não posso mais falar de médico, senão o pessoal vai ficar bravo. Machadator. Se eu continuar falando de médico, daí eu seguir e o Evandro vão ficar bravos, eu não posso. vamos trocar de assunto, senão a gente vai ficar até amanhã falando de médico aí. Vou falar de Uno, cara. Uno é foda. Uno é o jogo de carta que causa discórdia entre as pessoas. Uno, cara, é pra vocês leite com pera, porque pra mim é cancan. Cancan, cara. Eu tinha Cancan. Eu joguei Cancan também. Mas o mais legal do Uno não é nem a questão do Uno em si. O massa do Uno é que, tipo, eu jogo Uno com... Tipo, quando vou na chácara de um dos amigos meus e tal, e toda vez tem as regras da casa, cara. Então, tipo, regras da casa do tipo, não tem só saúde. Obrigado. Não tem... Não tem só, tipo, que nem... Ah, vou... Que nem aquela cartinha que tem o... as frechinhas, que tu muda de direção, tá ligado? Sim. A gente criou a regra do cachorrear, que é o que acontece. Quando alguém coloca uma carta, tu pode botar uma carta igual, da mesma cor, porque a gente já misturou, tipo, uns 5 baralhos, tudo junto. Quando tu coloca uma carta dessa, das flechinhas que troca de direção, em cima da outra... Tu pode trocar de lugar com alguém na mesa, cara. Caralho, e daí tem várias outras regras da casa. Tipo, essa do cachorrear, que é de colocar uma carta igual em cima da outra, tu pode fazer a qualquer momento. Não precisa ser tua vez. Daí quando tu faz isso numa dessas de voltar, tu pode trocar de lugar com alguém. E se tu botar 3 cartas, tu pode mudar de lugar com alguém e trocar alguém de lugar. Então essas regras elas vão evoluindo, sabe? Tipo, e é uma maneira. Tipo, a galera vai bebendo junto e os caras vão ficando muito loucos, muito puto, cara. Estavam inventando regra na hora, né? As únicas vezes que eu joguei, as regras extras eram não vale bater, nem empurrar, nem quebrar uma garrafa e esfaquear o amiguinho lá. Dá briga, cara. Eu joguei pouquíssimas vezes, cara. O esquema que eu jogava aqui era, tipo, a gente podia colocar aquelas cartas de compra, tipo, +2, +1, sei lá, um em cima da outra, sabe? Então acumulava, tipo, sei lá, +20, e chegava alguém que se fudia muito, assim. É, aqui e também. Eu já joguei em lugares que não podia, então, sei lá, botava +2, você tinha que outro. Mas era tão emocionante, cara, quando ficava juntando um com o outro, assim. Foi muito legal, cara. O cara manda +4 pra você, você joga outro +4. Exatamente. É. E tu vai passando adiante, tá ligado? Curioso. Pra você, você tava comprando 5 ainda, tá ligado? Filha da puta! Tem uma regra aqui que a gente usa do Uno, cara, que é assim, quem dá as cartas, cria uma regra. Só que essa regra, ela só dura... Ela só dura enquanto o cara tiver como, tipo, como quem deu as cartas, tá ligado? E quem dá a carta é quem ganha. Então, na primeira rodada, não tem nenhuma regra nova. Daí, na rodada seguinte, tipo, o cara cria uma regra, tá ligado? Aí, por exemplo, toda dúvida que alguém tem de regra, a gente para e discute, né? Tipo assim, ah, mas eu acho que não foi assim e tal. E daí, uma vez ele tava jogando e o maluco criou a regra que era o seguinte, tipo, tinha uma mina que tava jogando junto e a mina era muito cuzona, velho. E a regra era o seguinte... Se alguém tem alguma dúvida, quem decidia era ela. Então, se ela fosse com a tua... Essa era a regra. Então, se tu tivesse, tipo, se fudendo numa regra e ela dissesse não, aí, tipo, tu não se fudia. Ou se ela dissesse não, tu vai se fuder, tu se fudia de qualquer jeito. E aí, uma hora, mandaram vários +4, tá ligado? E daí, olharam pra ela e disseram assim, tá, Paulinha, tu vai ter que comprar 16 cartas. Daí, ela olhou e disse assim, não. E continuou o jogo. Porque ela decidia o jogo... Funcionava conforme ela decidia. Então esse lance de house rules eu acho sempre muito legal, cara. Porque daí cada rodada nunca vai ser igual ao anterior, sabe? Então sempre vai ficar divertido e a galera vai dando risada. Falta nem controlante, jogou, hein? E eu posso aproveitar, já que a gente falou de Uni, e dar uma semi-transformada aqui no assunto, mas aproveitando essa mesma vibe de fazer regra, que é Munchkin, cara. Que a vibe é você... fazer as suas regras com a galera e se divertir, tipo, no cara, tá tudo liberado, né? Esse jogo do Munchkin, cara, é um dos bagulhos que tipo, cara, acho que foi a partida mais longa que eu já joguei de alguma coisa, foi mais longa até que RPG, cara. A gente ficou acho que umas 13 horas jogando a partida, porque a vibe do jogo é não deixar os teus amigos ganhar, né? E o fudido é justamente isso, tipo, eu não queria ganhar, eu queria que o jogo continuasse. Então, tipo, o jogo continuou por 13 horas até o momento em que, pela mecânica do jogo, alguém ia ter que ganhar ele. E, tipo, não sei se a galera manja ou não de Munchkin, mas, tipo, tá tipo no encarte, assim, é tipo, ó, velho, esse é o jeito que a gente recomenda jogar, mas, cara, velho, divirtam-se, tipo, cria o que quiser, tira a carta, põe carta, faz, cara... Faz o que você quiser, mano. E tem a melhor regra. E tu lembra a melhor regra do Munchkin? Qual que é, Segui? Não. A melhor regra do Munchkin é, e isso tá no manual, tá? Tipo, tu pode roubar contanto que ninguém veja. Então se alguém te pegar roubando, tu se fudeu. Mas, tipo, se não te pegarem roubando, tá na regra, tu pode. tá show, né, cara? Eu joguei uma vez só o Munchkin, cara. Até só que eu não consegui pegar... Eu não consegui pegar a vibe, assim, do jogo, tá ligado? Eu não consegui entender as regras direito. como o funcionamento assim, do negócio. É que basicamente o Munchkin ele é uma simulação de uma aventura de RPG, no qual tu vai chutando a porta e vai aparecendo monstros. Uhum. E tu e os teus amigos vão ter que ir enfrentando eles ou não. Né? Sim. Então, tipo, tem os equipamentos, tipo a motosserra do desmembramento sanguinolento, tipo, é uns equipamentos tudo zoados, assim, tipo, orelha de elfo, tem a galinha na cabeça, então tem um monte de carta zoada, assim, que é justamente para o jogo ser engraçado. Sim, mas, sim. O esquema é uma partida de RPG mesmo, é tipo, você entra lá na dungeon, você pode enfrentar o monstro ou não, e dependendo de como você estiver jogando, tipo, as outras pessoas podem te atrapalhar, podem te ajudar, os caras podem foder sua vida, cara, é muito legal, cara. E o legal é que não... Desculpa, eu segui, fala. Não, é que eu ia falar que compensa jogar com as pessoas, tipo, seus amigos mesmo, tomando uma cerveja, sabe, bem doido já, porque sim. É muito engraçado, assim. Tipo, e não precisa ter um tempo bom. É, e não precisa ter um mestre pra jogar RPG, tá ligado? Porque as coisas vão acontecendo aleatoriamente conforme vão saindo as cartas do baralho. Ah, e sim, sim. O deck meio que vai decidindo o destino do jogo, assim. Só a última coisa aqui sobre, depois a gente pode passar a bola pra frente. Eu vou deixar na pauta um link que tem um episódio lá do Tabletop, sala das contas lá do Geek and Sundry, que eles jogam, o Will Wheaton lá, mas alguém, não lembro. Ah, tem esse canal bem legal. Eles jogam Munchkin com o criador, cara. E é lindo, porque ele começa a contar, tipo, as vibes dele e tal, durante o jogo e velho, é muito legal. É muito legal. Você vê o maluco que criou, tipo, se divertindo, assim, com o bagulho. É inglês, mas acho que não deve dar muito problema, não. É bem tranquilo pra entender. Que massa. Deixa eu ver, pedir pro comentarista aí trazer um baralho pra mesa aí. Não, eu sou colecionador de jogo de tabuleiro, né? Então eu conheço as outras vibes aí, né? Aí tem um jogo que é muito famoso, só vou falar de jogo que já saiu aqui no Brasil já. Tem um jogo chamado Dixit. Qual que é a ideia desse jogo? Imagina um jogo que equivale a placas de Rorschach. Alguém mostra um desenho e a partir do desenho que a pessoa mostra... Não, ela não mostra o desenho, ela fala alguma coisa relacionada a um desenho. Você tem 5 cartas na mão, você vai fazer o quê? Você vai pegar essas cartas e tentar ver o que que... Baseado no desenho que você tiver, pra você, tipo, tentar ver qual é o melhor se casa naquela situação. Tu que vai ter que convencer a pessoa do que aquilo ali que tá mostrando. Exato. Falando assim, parece complicado. É tipo uma imagem em ação, só que com desenho de Rorschach, assim, mais ou menos. E Card Against Humanity. Não, tipo assim, ó, tô passando aí os links aí pra ver o tipo de desenho. É porque os desenhos é muito abstrato. Pô, são bonitos esses desenhos, cara. Só ter ideia, já tá na 8ª edição já. Assim, cada edição sai um tipo de arte. Ah, que maneiro, cara. Foda, né? Sai um tipo de arte, sai... Geralmente sai 84 cartas e vai acrescentando. Tanto que, cara, antes de eu entrar aqui, eu tava com a Renata, tava eslivando as cartas novas. Explica o que é eslivar primeiro. Eslivar é tipo, é colocar a camisinha da carta, sabe? E plastificar assim pra... Pra ela não pegar nenhuma doença. Pra ela não pegar nenhuma doença, né? É, porque, cara... Não... O Lucky Luke pega as cartas que ele tava fazendo ontem, né? Não ficar cagando, né? É porque, cara, não existe coisa mais desagradável do que uma carta toda grudenta de refrigerante e salgadinha. Ah, isso aí é frescura, cara. Antigamente todas eram assim, cara. Mas não é quando você paga 100 conto a porra de um deck. É. Cara. Porra, tu paga 100 conto num deck e aí tu pode pagar 30 pila num joguinho de shield sleeve, cara. Compra os sleeves ali, põe na cartinha, fica bonito. Esse jogo é muito bom. Os desenhos são bem bonitos, cara. São bem bonitos mesmo. Foi legal, cara. Me pediu carta pra querer fazer tatuagem, mas aí, cara, são bonitos pra caramba. Tipo assim, eu tenho que jogar com gente assim que curta jogo assim um pouco mais abstrato. No começo você até fica na dúvida, assim, você fica travado. Você faz usar, tipo assim, trecho de música, literatura, filme. E a partir daí você vai jogando. Provavelmente, tipo assim, se você faz algo muito óbvio, todo mundo ganha ponto, menos você. E o combate, que legal. Você faz muito difícil. Faz algo muito difícil, todo mundo ganha ponto menos você. Uhum. Então você tem que garantir pelo menos que uma pessoa pegue a referência e vote na sua carta pra ir andando no tabuleiro. Legal, mas se tipo, alguém burro que nem eu não ia conseguir jogar nunca, isso então. não entendi. O pessoal fica travado assim, mas depois, tanto que uma vez que eu joguei com a galera, assim, quem ganhou foi o Manhattan. É, caralho, cara. Não é tão elevado. Tu tá falando isso pra um cara que tem um pensamento abstrato. A mente do Manhattan é tipo um binário, só que é o contrário, tá ligado? São tipo números aleatórios que tem um significado, velho. Não, mas as outras pessoas binário, entenderam. Um então, o Manhattan ele tava bem fora de si. Aí, Evandro, achei Mantic no tabletop. Pô, sou parceiro, hein, cara. Simulator. Fazer um... é, deve estar em inglês, mas a gente pode traduzir rapidinho, criar as nossas cartas numa semaninha aí e jogar, tá ligado? Pô, sou parceiro aí, fazer um Mantic pro tabletop, cara. Show de bola. Não, de repente procurando até lá dentro mesmo o tabletop lá, já tem até uma versão em português. Mas, eu não vi também, não. Deixa eu chamar outra aqui. Pode ser Godoka. Eu vou lembrar de um jogo de infância jogado com baralho comum, que aqui a gente chamava de copo d'água. A gente cresce e a água evolui pra bebida. É um joguinho básico. Quantas pessoas couberem. Escorreu uma lágrima do Amaro agora. Quando ouviu. Cada uma. Todo mundo vai comprando cartas, né? Cada um pega, sei lá, 6 cartas e vai comprando cartas, fazendo pares, descartando os pares, até que no final você tem que comprar a carta da outra pessoa. E antes do jogo você retira uma carta. Pra ficar uma das cartas sem par. Quem sobrar com a carta na mão, toma um copo d'água. Uhum. Coisa mais idiota do mundo. Você acha que é a brincadeira mais besta até você vomitar de tanto beber água. Caralho. Vira um coma alcoólico depois que você cresce. Coma alcoólico de água. Não, depois que você cresce, não vira mais copo d'água, vira dose. É, depois é dose. Aí vai ficando mais... Nossa, mais perigoso. Dose. Sabe, tipo o Dormioco, tá ligado? Esse caralho, é perigoso mesmo, velho. Sabe, tipo o Dormioco, que quando um bate, todos tem que largar a carta na mesa e quem largou por último tem que tomar um talagaço, tá ligado? De cachaça. Tapão. É, tapão. A gente chama de Dormioco, mas... Peraí, cortou pra mim. É aquele que quem... É aquele que as pessoas vão virando as cartas e depois você tem que bater e o último perde? Ou é aquele que as pessoas têm que abaixar a carta bem discretamente e o último abaixar perde? É, geralmente que eu jogava quando um batia, todos os outros tinham que largar a carta na mesa, tá ligado? E aí o último ficava mosqueando ali e não via, ele tinha que tomar ali um golão disso. E a gente jogava desses, cara, e tipo, todo mundo ficava com um tipo de cuzão, assim, sabe? Meio que escondendo as cartas. Às vezes o cara já tinha baixado, ele tava lá comprando carta, olhando. E uma galera. E jogando ainda, e a galera fritando, tá ligado? Ninguém percebia. Era muito da hora, mano. Muito foda. que mais jogo com baralho clássico, assim, que vocês jogavam? Poker, né? Cara, eu não consegui entender poker, cara. Eu jogava pif e poker. Tem uma galera aqui que às vezes a gente se reúne pra jogar poker, mas a gente não joga dinheiro, porque é todo mundo fudido, né? Moedinha. Não, a gente se junta, cada um dá 20 pila e o cara compra um kit com toalha, dado, vem as fichinhas, tipo, o negócio é chique, cara. Depois joga fora, né? Tipo, igual. Não, fica na casa do maluco onde a gente se reúne e a gente vai jogar lá, cara. Eu comprei por 15 reais um kit de ficha grandão. É, eu aprendi a jogar poker com um amigo do meu pai do banco, que o cara perdeu tudo pro jogo. Pois é. Aprendeu com o campeão. Não, mas tipo, o cara, ele virou professor depois, sabe, parou de jogar e tal, e jogava só com os filhos em casa. Não, virou professor de ensino médio e tal. Ele continuou não sabendo pôquer. Continuou na merda. Um desses caras que jogou pôquer comigo, o primo dele era jogador profissional de pôquer, mas ele não. E aí ele achava que ele jogava muito. Ele perdeu o carro dele e ele caiu da escada e machucou o joelho. Caralho. Se é que vocês me entendem. E aí ele sumiu do pôquer, nunca mais apareceu. Eu aprendi a jogar pôquer com esse pôquer de PC, que era o jogo que tava em disquete ainda. Nossa! Eu jogar pôquer naquela versão que tem no Red Dead Redemption. Cara, pôquer eu nunca jogar com eu nunca entendi nenhum dos jogos do Red Dead Redemption, cara. Eu nunca entendi, era muito difícil. Cara, alguém já jogou o Gwent do Witcher? Da hora. O Gwent é da hora, né, meu? E vai ter um jogo próprio do Gwent agora, vai sair. Tô ligado. Né? Já tem, já. Aguenta. Beijo, Marcelo. Depois você ganhar, você come uma elfa. O poker eu nunca consegui, eu nunca entendi, ninguém, não teve ninguém pra me ensinar o poker, eu tentei aprender as regras por conta própria e não consegui. Não teve nenhum. Eu dei de presente de aniversário pro meu pai uma maleta, baralho. Ah, que da hora. Ninguém aqui em casa, exceto a Tayana, joga poker, então a gente só joga quando ela vem, que ela tem que ensinar. Ela tem que ensinar a gente toda maldita vez, sabe? Eu sabia então, jogar, clássico, cara. Né, que é com 5 cartas e o Holden lá, que é com 2 cartas que vai virando as cartas. É, eu curto jogar. Eu curto o Holden, cara. Eu gosto de jogar Texas Holden. Texas Holden. Texas Holden. Só que a gente fazia na casa de um brother, tipo, a quarta do poker, tá ligado? O foda é que a gente se reunia pra jogar poker, pra comer e pra beber, igual uns porcos. Cara. A gente tava bêbado, ninguém sabia jogar porra nenhuma, então saía um monte de anomalia, tá ligado? Cara inventa os jogos, né? Ah, essa aqui é a quadra espanhola, daí tem tipo 3 números e uma letra ali. Cara, ele levou todo o dinheiro, a gente apostava tipo em 5 centavos, assim. Uma... E aqui, todo mundo ficava mega tristão, porque ninguém conseguia, tipo, tinha um moleque que era muito bom, aí depois começa a pensar, cara, a gente só tava menos bêbado do que ele, ou mais, sei lá, então... Tava foda, cara. Esse pai não era bom, não. A gente era idiota. Vocês que estavam. Família reúne na roça e aposta alto no 21, cara. É mais de centavo. É 21 também, né? 21 é outro. Eu lembro que teve uma vez que a gente jogou uma partida e saiu uma mão que era, sei lá, um rei, uma rainha, uma dama, no caso. Um valete, um ás e um 7, se não me engano, sabe? O cara tava querendo. É, o cara tava querendo lançar um flush, né? Flush não, um straight flush. Straight flush e tipo, eu queria jogar um royal, né? Só que não conseguiu as cartas. Não, tá aqui minha mão. Eu ganhei. O quê? Que porra é essa? Não, aqui, ó, é um... Aí ele tentou fazer uma palavra com o que tava das cartas, sabe? É um cojai, ó, cara. Aí, cara, para de beber, velho. Para de beber. É o Xablau. É o Xablau. Royal Street Xablau. Caralho. Existe um jogo chamado Drunk Quest. Tipo assim, é como se fosse um tabuleiro, começo e fim, mas cada lugar você tem que beber, fazer alguma coisa com bebida. Ganha o jogo e conseguir chegar até o final, assim como alcoólico, né? Ganha quem chegar no final. Ganha o jogo quem no final ficar em coma no hospital, tá ligado? Ganha o jogo quem enterrar os outros. O último a morrer ganha. Deixa eu ver aí, então... O Flammer? Bom, acho que jogo de carta assim eu nunca joguei tanto mesmo. Já tentei jogar Magic, o Gwent também, mas um que é moderno aí que me seduziu por uma época foi o Hearthstone, né? Eu joguei uma época aí, foi divertido. Bom, Hearthstone era massa, cara. Consegui jogar. Hearthstone, eu joguei uma época também, mas como eu sou low profile, eu não comentei com vocês pra não. o foda. Vergonha, né, cara? É. Consegui foi só por muito tempo. Joguei 2 vezes, mas não vi. O foda de jogar Hearthstone é que existe um nível de dedicação que eu não estou podendo dar na época que tava jogando, tá? Então, hoje em dia, dentro da coisa nova, quer dizer, mais nem pra que vai. Uhum. Eu achei que tu ia dizer assim, ele exige um nível de dedicação que eu não quero dar. Também. O Segui jogou bastante, né? Eu cheguei a jogar um pouco, só que tipo, eu não consegui nem liberar as cartas primeiras lá, tá ligado? Os decks. Liberei, cara. Primeiro, assim. Mas era bem divertido, cara. Eu achava muito maneiro, cara. Você fazia era divertido. Brincada com o tempo, né? Assim. Aí começou a virar mainstream. Aí eu não quero mais jogar Hearthstone. E tu... daí todo mundo começou a jogar, né? Disse, agora que eu não jogo mesmo. Dá pra jogar... Qual dá pro meu pé pra pesar? Eu vou fazer o post, eu vou indicar pras pessoas e eu paro de jogar. É isso que eu vou fazer. Eu cheguei a instalar no celular, cara. Só que eu jogava ele no celular. Só que o problema é que tu não podia ter mais nada instalado no celular. É foda, é pesado, é, pesa pra caralho. É. Mas o... Caramba, um jogo... Eu fiquei perplexo que um jogo rodava no PC do Vini. Porra, a exigência era Windows XP ou 97, cara. Pô, era mó da hora esse joguinho aí, cara. Windows XP tu tinha, né? Então, tô de boa. Cara, eu tinha Windows XP até ano passado, velho. Vocês não sabem nada, louco. Manjo muito de PC aí, ó. Memória certo, RAM. Certo. Memória Rambo, Godzilla Giroflex. Quem é o Chala? Gibas! Eu sou muito Chala, velho. Eu sou muito Chala. Professor Alex Mark. Alex Mark. Grande craque do Cruzeiro e também um ótimo impressor. Deixa o modo impressão no futebol. Foda. Foda. Vai lá, Vini, cita mais um aí então. Cara, aqui da minha listinha aqui, acho que o pessoal já falou muito, eu achei esse Dixit aí que o comentarista falou bem interessante. Eu ia puxar uma brasa ali pro Battle Sims, que é aquele joguinho da Marvel, né? Que tem. Que a mecânica dele é um pouco parecida com o Heroclix, tu vai girando a carta, ela vai tendo alguns efeitos, tem as cartas de equipamento e tudo mais. Mas o pessoal tá usando bastante pra colecionar, se eu não me engano. É, imagina de Battle Sims aí. E você caiu na minha carta armadilha. É. Então eu vou falar de um jogo que eu me lembrei falando sobre essa pauta, quando eu tava bolando a agenda das pautas, né? Consegui, cara, que é o jogo Mafia, que eu tinha e eu nem lembrava. Cara. Esse jogo é incrível, mano. Que basicamente tu tem. Dentro do deck vem cartas de polícia e de mafioso. E aí a vibe é tu. É um polícia ladrão. É polícia ladrão de carta. Mas é bem da hora, cara. É bem da hora. Eu só, tipo, eu não lembrava que eu tinha o jogo, cara. E eu fui procurar e eu não achei. Então, né, triste. Mas o jogo é bem massa, cara. Bem da hora esse mapa. A vibe, pra quem não conhece, é assim, tipo, tem, sei lá, você joga em um número X de pessoas. Uma parte dessas pessoas são pessoas normais, assim, tipo, cidadãos normais, e a outra parte é máfia. Aí, as pessoas têm que ficar uma conversando com a outra e, tipo, meio que tentando identificar quem que é da máfia e quem não é, tá ligado? E aí, é óbvio que você não pode acreditar em ninguém e fica rolando esses negócios e no final, quem tiver em maior número ganha, ou se... O Mafia tiver maior número, não vai ter como tirar, porque toda rodada tem uma votação pra ver quem é que vai ser eliminado ou quem é que é morto pela Mafia. E se as pessoas conseguirem ficar em maioria com a Mafia, eles ganham, porque não tem como perder, basicamente, ou matar todos, é um treco assim. Mas é muito legal, cara, porque é só, apesar de ser card game, é só na conversa, então, tipo, velho. É, é bem legal. Pra onde vai esse negócio, assim, é muito da hora, cara, é muito da hora mesmo. E tem um jogo que é numa vibe muito parecida, que eu não sei se o Vini colocou, mas que tem 1 bilhão de variações, que são aqueles jogos que tem missões, e é esse mesmo esquema de máfia, um time bom, um time ruim, o time ruim tem que falhar essas missões, e o time bom tem que passar. Cara, elas. Eu lembro que eu joguei uma vez um jogo desses, que era bem parecido com esse lance de missões, só que daí tinha, se eu não me engano, tinha os ladrões, aí tinha a guarda real, aí tinha a rainha, o rei, e tipo, eram várias, tipo, era como se fosse o da máfia, tá ligado? Só que tipo, tinham várias pessoas diferentes, e esse era muito complicado. Daí o pessoal jogou um mais simples, que era tipo, era o do lobo, o do caçador, o da vovó e o da Branca de Neve, que tinha carta também e tal. E, esse, tipo... esse é diferente, eu acho. Aqui é conhecido como o jogo do lobisomem, né? Isso. Tem uma versão chamada Ultimate Werewolf que dá pra jogar desde 4 até 70 pessoas. Isso. Não, é assim, cada... esse que você tá falando acho que é diferente, Vini. Esse que cada um tem cada um tem um papel e depois durante as pessoas dormem, né, digamos assim, durante a noite. Isso, cada um faz isso. Alguma coisa. Cada um faz alguma coisa. É, não, é legal pra cacete também nessa mesma hora de conversar, pra tentar adivinhar quem é quem, esse tipo de negócio. Mas esse que eu tô falando é assim... Joguem algumas pessoas e são 5 missões que tem no total. A tua vibe é você tem que ganhar 3 missões pro time do bem ganhar, tá ligado? Ou você tem que falhar 3 missões pro time do mal. É resistência esse jogo. É isso, mas tem vários, são milhões, né, dessa vibe. Então, tipo, você pega a carta lá e fala qual o time que você é, do bem ou do mal, e a partir disso é conversando com as pessoas, tentando fingir que você é do bem, se for mal, enfim. Tentando dar um jeito de você ser escalado o máximo de missões possíveis pra você conseguir cumprir o seu objetivo. E aí as outras pessoas também estão nessa vibe, então eles vão falhar, eles vão passar, tipo, é legal, né? É muito legal. Não, tem, é o Resistência. Eu joguei esse Resistência já. Muito legal. É essa vibe. Tem vários também. E é mó da hora, cara. Pô, tem um que a gente já citou aí meio por cima aí, que é o Cartas contra a Humanidade, né, cara? Inclusive tem o podcast lá do Geek Burger, que é com a gente jogando. E não tiveram ótimas piadas que foram cortadas, né? É. Mais uma vez, desculpa aí, Luiz. Mas, cara, pô, o Cartas com a Tua Idade é muito bom, cara. É muito bom, velho. É legal tu pegar a vibe que tu pode criar pro teu próprio deck, né, cara? Tu pode pegar e escrever um monte de coisa aleatória numas cartas e botar no baralho que vai funcionar pra, do jeito, por né, exemplo, cara? Sei lá, usar frases do site, por exemplo, sabe? Tipo, sim, dá pra fazer. É maneiro, cara. Maneiro, dá pra fazer. Fazer o Amishes contra a Humanidade. O Amishes contra a Humanidade, tá ligado? Dá pra fazer também. Cartas contra, né? A Humanidade é um negócio que é muito louco. Porque, tipo, você não tá jogando pra dar uma resposta certa. Não, você tá jogando pra dar a resposta que o teu amiguinho deve curtir mais e que ele escolher você, tá ligado? Tipo, exato. Puta, se faz sentido, não. Tipo, ah, não, beleza. Essa aqui é uma piada que o cara curte muito. Eu vou usar agora porque ele vai me dar um ponto. Então, tipo, velho, a lógica não existe. A vibe é conquistar a pessoa e ganhar os pontos. Tipo, não importa como. É a zoeira, cara. É ser zoado. É, porque as perguntas também, às vezes, são umas bem aleatórias. E, tipo, que... Tem que ser pesado, velho. O que eu levei pro... É mais canceroso possível. O que eu levei pro passado pra provar que eu era um mágico poderoso, tá ligado? E sei lá, tem lá, tipo, uma seringa cheia de... Uma seringa com AIDS. Com AIDS, né? Tipo, deu uns bagulho errado pra caralho, assim, mas, tipo... Fica muito engraçado, né? Eu costumava jogar bastante, com os amigos meus. E, tipo, tinha duas partes, né? Tipo, a parte que a gente começava a jogar no rolê, isso aí. Então, tipo, de boa ainda. Então, cada um criando suas cartas. E a parte que já tava o rolê avançado e tava todo mundo muito bêbado. Que virava gritaria, zona mesmo. Sim, sim. Já rolou a seguinte que foi magnífico. Um dia que foi... O que anima qualquer festa? Dois anões cagando em um balde. E aí começa, cara. Aí, você pode falar, aí você em seguida pode chegou com qual o novo filme do qual o novo filme do Harry Potter? Harry Potter, Potter e a Câmara dos Abortos Involuntários. É, o que você daria para um bando de órfãos? É pedofilia. Sabe? E o bagulho que é só rapidinho, última vez, como o negócio é super aberto. Então, todo rolê que a gente ia fazer esses bagulhos, a gente englobava todas as cartas que a gente já tinha feito e os rolês a gente fazia cartas novas. Então, era sempre um monte de resposta aleatória a mais e, tipo, deixava muito divertido. Não, né? Isso é legal. Aquela versão pro Tabletop que o Kiliano fez, cara, que ele colocou... Puta, ele colocou um monte de carta a mais, assim, velho. Ficou divertido pra caralho. Então, essa é a vibe, assim, cara, tu pegar pega ali, imprime os negocinhos e começa a escrever coisa aleatória e mete no baralho junto, sabe? Tipo, é do caralho fazer isso. É muito da hora, cara. É muito foda. Só tem que cuidar pra não perder amizades, né? Aí é complicado. Amizades se perdem, hein? Porque o... Ah, velho, imagina a pauleira que sai num Uno, imagina nesses joguinhos, cara. Ah, isso aí eu acho que não dá tanta briga, cara, porque isso aí é mais... Porque só a vibe é... Né? A vibe é o cara dar risada e falar, o Uno não, cara, o Uno dá ali, tipo... O Uno fala assim, bom, agora eu vou me dar bem nessa próxima aqui que eu vou largar a carta tal. Aí o cara larga, sei lá, aquela do perder, comprar quatro lá, cartas, compra tá ligado? Quatro. E fuder, uhum. É, se alguém lançar uma carta melhor que a sua em Cards Against Humanity, você só ri mais. Exato. É melhor. Exato. Verdade. Cara. Exato, cara. Não, nunca perdido, né, cara? Nunca mesmo. É, tipo, teve um que foi muito escroto, velho. Tipo, o que é que trouxe a felicidade para a festa das crianças? Aí tinha Klu Klux Klan. Quem botou isso foi o Negão, amigo da gente. Caralho. Muito errado, velho. É muito bom. Deixa eu pedir para mais alguém aí, cara. O Zueix. Ele estava dormindo já, Zueix? Não, na verdade estava... Alisando o gato. Na verdade. A gente faz uma última, depois a gente faz a última rodada aí pra falar rapidinho aí do que sobrou aí. Cara, teve uma época que a gente jogava truco. A gente jogava truco em qualquer lugar, cara, que a gente tivesse a chance. Na escola a gente foi banido. Na rua, no, dentro do ônibus. Na igreja? Na igreja. No cemitério. Jogava com o padre, né? Não, mas a gente jogou com uma veinha que tava lá. Aquelas carolinhas que fica sempre na igreja. Tinha duas carolinhas. Cara, isso foi um inferno, cara. A época do truco. Porque depois o negócio começou a escalar, assim, começou a valer dinheiro, começou a valer gibi. Toba! Toba! Começou a valer o toba. Eita! E só jogava pra ganhar. Mas. Pô, você não jogava pra perder o toba, caralho? Que espécie de jogador você? Eu tenho certeza que ninguém ia querer cobrar. Mas. Justo. Mas, cara. Pô, tô sendo vencedor, cara. Pô, de um jogo que eu esqueci as regras. Tipo, depois que eu parei de jogar, em 6 meses eu esqueci. Hoje eu não sei mais jogar essa merda, cara. Pô, não sei jogar truco, cara. Cara, eu já aprendi a jogar truco umas 5 vezes, eu esqueci todas. Pô, coisa mais fácil. De truco eu não manjo dos sinais. O Godoka, o Godoka acho que sabe. Acho que o Godoka sabe jogar. Comentarista, né, Libra? Não, não tem... é aqueles negócios, tá com o zap, dá uma piscadinha. Sim, tá tem vários sinais. Cara, eu tava aqui imaginando agora os dois jogando com as velhas na missa. O padre fala: o Senhor esteja convosco, ele está no meio de truco, ladrão. Turco. Enfim, o Flammer, tu queria falar um negócio aí que tu. Ah, sim, que quando eu era adolescente, eu achava que era divertido esse negócio de jogos. Perdeu o toba no truco? Eu pensei em fazer meu próprio joguinho de tabuleiro, né? De cartas, no caso. É, então era um jogo de cartas com miniaturas e tabuleiro. Então era como se fosse um super trunfo, só que com armas da primeira, segunda e Guerra do Golfo, sabe? Então eu fiquei pesquisando armas em enciclopédia. Fiquei vendo na internet, então eu desenhei à mão várias cartinhas, sabe? Por isso que foi ruim. Se você botasse arma laser lá, ia ser muito mais da hora, velho. Não é, velho. Hoje em dia eu penso isso. Botar uma arma que você atira, as pessoas começam a dançar dubstep, sabe? Bota explosão, bota Kung Fu e bota Hasselhoff, é sucesso, cara. E bota dinossauros laser, né? Dinossauros laser. Olha, se ela está no Kickstarter, no Kikante, aí acho que você consegue alguma coisa, hein? Esse jogo, velho, um amigo meu que é game designer olhou assim, olhou a cartinha, olhou a quantidade de valores de comparação e caralho, tem um alemão desde criança, né? E tipo, card games alemães geralmente são dados pra caralho nas regras, sabe? Uhum. Aí esse joguinho, velho. A essa carta é um A3, né? Cada carta é um A3. cada carta é um compendium, né? Você joga com livros. É um book game. É uma estante, você vai na casa, tem uma estante, assim, são só as cartinhas que você tem. Mas então, esse joguinho, cara, já tem 17 anos, olha que maravilha. Como é que é o nome do joguinho? Eu não tinha dado nome pra ele, velho. Mas como é que é? É o dos dadinhos alemão? Como é que é? Dadinhos? Não, são armas, cara, jogo de armas. Flamber. É tipo um super trunfo de armas. É armas contra a humanidade, mano. É, Guns Against Humanity. É tipo vida real, assim. Armas para a vida era o nome do jogo. Armas para a vida. Vou seguir na ordem, então. Seguir, fala as últimas que tu tiver aí. Eu não preparei pauta nenhuma, mas tem uma que eu tô lembrando aqui que eu acho que ninguém chegou a citar, que é um card game pra você ficar doidão, que a gente jogava, que chamava Sueca. Eu acho que todo mundo deve ter um equivalente nos seus estados aí, nas cidades, sei lá. Mas é basicamente cada cartinha... Tem uma regra do tipo, carta X, todo mundo bebe, carta Y, as mulheres bebem, carta Z, escolhe duas pessoas e por aí vai, tá ligado? E tipo, mano, a gente jogava esses bagulhos, já tava todo mundo mal e só terminava com os negros vomitando, cara. Ai de espadas, todo esse beijo, né? Que homem, mas rola uns bagulhos, rolava uns negócios que é tipo, carta X é livre, então tipo, quem... Tirou e inventa uma regra. Pode ser qualquer coisa no mundo. Aí, tipo, lá, caralho, velho. Dá um tiro no amigo, tá ligado? Rouba o banco e me dá o dinheiro. Dá uma espadada no amiguinho, né? Cara, você tava louco. Você ia fazer isso. Dá uma piruleta ali. Por falar ainda mais. Tira as cartas e pula! Manja o Power Ranger que matou o outro brother lá com a espada samurai, né? Provavelmente ele tava muito chocando. Muito provavelmente, cara. É, mas o Gilberto Barros vai. Não, cara, peraí. Matar não, pô, é só um jogo. O negócio é de Satã. Não, cara, peraí. É só um jogo matar o coleguinha assim. Regras são regras, amigo. Regras são regras. É o valete, velho. É o valete. Você não pode ir contra o valete. O... mais algum seguir? Não. Não, só isso aí. Ah, Godoka, tem mais algum aí? Um jogo pra todo mundo ficar doidão chamado LSD. Todo mundo lambe uma. É, papel tá na moda hoje em dia, né? Não, é. Carne. Comentarista. Não, se fosse pra falar só de jogo assim, eu tenho um monte, assim, mas é rapidamente. Tem um jogo chamado Boss Monster, que a arte dele é toda feita em 8 bits. É mais ou menos assim, você joga como se fosse tipo o chefão de uma, o último chefe da dungeon, e você tem que atrair os caras pra... atrair os heróis pra, tipo, você matar eles. Você tem que deixar a sua dungeon o mais mortal possível pra eles não chegarem em você. Porque se eles chegam em você, você começa a perder dano. Não, você toma dano, e se chegar uma certa quantidade, você tá fora do jogo. E ganha se você conseguir matar mais. Assim, o que é legal do jogo é, tipo assim, esse jogo é totalmente videogame, e toda a arte é feita em 8 bits. Aí, pixel art, o Flavor tá corrigindo ali. Não, é dúvida sincera, porque tipo, é isso aí. Tem a arte 8 bits, pô. Ó, tá dos links aí que eu tô passando aí. Tu tá mandando o link do Dixie ainda, cara. Ué, terceira vez, caralho? Não, não é terceira, é a quinta vez já. Todos os links que tu passou do Dixie. É verdade, todos eles aí. É verdade, cara. Compartilhar mensagem aqui tá foda. Pô, sacanagem isso daqui. O cara não sabe mexer no celular aí. Mas ó, mas na real, cara, 8 bits também é pixel art, mais ou menos. Não, sim, é sim. Porque 8 bits é um tipo de pixel art mais específico. Só que é mais difícil ver alguém trabalhando com arte. É, eu queria ver uma pixel art estilo Pollock, assim, vários pontinhos coloridos numa. Quero ver uma pixel art estilo Magic. Pra voltar ao assunto, gente. É, não. Opa, tá falando em Magic, velho. Só deixa eu te contar uma história rápida agora que vocês estão falando em voltar no assunto. Eu fiquei surdo do meu ouvido que eu não escuto jogando Magic. Olha só. Sério? Uhum. Enfiaram a carta no teu ouvido? Falando uma bomba no porão. Não, eu lembro que... Pegou um mofo na orelha. Eu lembro que eu tava jogando Magic com o cara. E aí alguém começou a falar não sei o que da irmã dele. E aí eu lembro que eu tava sentado de frente pra ele. E eu não escuto do meu lado esquerdo. E ele pegou, ele botou a mão esquerda na minha cabeça e bateu com a minha cabeça numa estante de metal. Tipo, ela afundou dentro da estante de metal. E o cara, ele não era pequeno, ele era bem maior que eu. E aí eu fiquei um mês com um zumbido no ouvido e depois eu passei a ouvir menos. Nossa. Foi interessante. Só gente do bem, né? É, só gente do bem. Hoje em dia, esse cara, ele passa por mim, ele dá umas risadas, daí eu cumprimento ele com uma cara meio assim, tipo, eu sou doente mental e eu vou te esfaquear enquanto a tua família dorme, tipo, e te estuprar depois que tu morrer. E aí ele para. É tipo isso aí. Cara, eu aposto que esse cara não fez pro Erd, velho. Vamos lá. Hoje, só vou fazer um comentário. Hoje em dia ele pratica LARP. Nossa senhora. Jesus, é divertido. Vamos deixar assim. Foi ótimo. O que mais? Posso falar dos meus aqui ou não? Eu tô esperando com o Madras terminar os dele. Você se for... Ah, desculpa. Vocês se esqueceram de Total Recall. Total Recall, cara. Caralho, velho. Tem jogo disso, meu. Total Recall. Caralho, velho, Real Parasita, mano. Que demais, meu. Eu preciso demais. Desse jogo, cara. Eu convenci os outros que você é verdadeiro. Que foda, mano. Que demais, cara. Pô, comentarista, o que mais tem de jogo aí, cara? Pra te falar rapidinho. Tá, também tem um jogo também chamado Seven Wonders. Que é tipo assim, cada um fica responsável por uma maravilha do mundo antigo, né? Aí, tipo assim, o que é interessante é que ele é jogo chamado Draft. O que acontece? Você começa com 7 cartas na mão, escolhe uma e você vai passar 6 pro cara do lado. Assim você vai receber outras 6 do lado. Então aí você vai montando as suas coisas e vê, ah, se eu vou fazer matéria-prima, se eu vou construir minha maravilha, se eu vou fortalecer meu exército. Aí quando todo mundo jogou as cartas, começa tipo um embate, mas você só enfrenta os caras que tá do teu lado, né? Aí acabou a primeira era, beleza, passa pra segunda, depois passa pra terceira. Age of Empires de carta. Ah, mais ou menos, assim, mas é interessante. Legal. Então, deixa eu narrar essa partida de vocês aí, então. Conseguiu um ótimo narrador de Age of Empires, cara. Por sinal, melhor narração já feita e nunca registrada. É, nunca registrado. Eu segui narrando uma partida, uma partida nossa de Age of Empires. O primeiro foi meia hora pra entender que porra daquele mapa que eu tava, né? Foi muito bom, foi muito foda. Ih, mano, olha lá. Ih, mano, os bichos estão vindo lá, mano. Foi Age of Empires, não foi? Era Age of Empires, cara. Tava... Ah, nem lembro, mas... Acho que eu ali, o Bruno. É que tava vindo. Tava vindo os basiliscos. Ele, ó, o bicho vindo, véi! Lá por cima, lá por cima. Cara, é melhor narração, velho. Mas e o próprio filho da puta narrando ajudava pra caralho, que eu ficava meio perdido, assim, cara, o que que tá acontecendo? Onde é que tá atacando? Ele lá em cima, lá em cima! E é foda, porque, tipo, cara, mega técnico, eu vou virar narrador profissional de campeonato de Age of Mythology. Lá nos eSports, lá. Tem mais algum rapidinho aí? Comenta esse. Não, e tem um último, assim, que é interessante, chamado Codenames, assim, que é o que acontece. Tipo assim, duas pessoas rápido. São agentes secretos, mas são... Mas, tipo assim, eles têm mais ou menos a localização, tipo assim, o mapa das cartas, porque forma um grid de 5x5, né? 25 cartas. Algumas cartas são o quê? Você tem que, tipo, dar dica pro teu time virar as cartas do correspondente. Senão, ou você vira gente inocente, ou você acaba virando equipe adversária, ou pior, se você virar o assassino, acaba o jogo, outra equipe ganha. O problema é que você não pode falar coisa assim, é muito óbvia. Por exemplo, tem roda, tipo assim, por exemplo, tem roda, volante, vai, nas cartas. Aí eu chego e falo assim, carro 2. Ou seja, duas cartas é referente a carro. Aí você vai e vira. O problema é quando você fala um negócio pensando no negócio, você fala uma coisa pensando, ah, o povo vai nessa, daí o povo começa a surtar. Mas tinha umas ideias tão loucas. E pior que você não pode, você tem que fazer poker face. Uhum. Dá nenhuma dica. Aí você fica pensando, filha da puta, você tá tirando essa ideia, porra. É interessante. Porra, que animal. Do meu parceiro no truco. Que ele achava que tava jogando poker. Então, em vez de se expressar de forma que eu pudesse entender a porra dele, ele ficava que nem uma parede. Cara, eu lembrei de um também. Quando todo mundo estiver tranquilo e tiver um minutinho pra eu falar, eu topo, tá? Tá, só vou chamar o Vini pra falar os dele agora. Rapidinho. Tranquilo. Cara, tem mais, acho que dois jogos aqui, que é o Illuminati, que são outros dois jogos da Steve Jackson Games, que é do mesmo cara do Munchkin, o criador do GURPS, que é o Illuminati, que é um jogo onde tu basicamente é sobre dominação mundial e daí você tem que ver, tem que descobrir quem que é Illuminati ou não, tipo, tem umas agências secretas, e aí tu vai montando tipo um dominó com as cartinhas, assim, é um jogo bem, bem extenso e um pouco complicado. Tipo, eu não curti tanto ele, mas eu botei na pauta aqui agora porque eu lembrei. E um outro jogo que é muito do caralho, que não é só de cartas, mas é de dados também, que é o Ninja Burger, cara. E nesse jogo, basicamente, tu... É tipo Ninja da Banana, só que com Burger? Não. É um jogo assim, tipo, tem vários personagens e cada personagem tem habilidades diferentes, tipo força, agilidade, habilidade em fazer entrega, tipo... São vários ninjas com habilidades diferentes, tipo ninja púrpura, tá ligado? São várias ninjas diferentes e toscos. Aí, tipo, tem o ninja gordão, tem a ninja gostosa, tem o ninja nerd, tem o ninja que tem uma moto, tipo, vários desse tipo. E aí a tua missão é fazer uma entrega com sucesso, né? Daí, caso tu não consiga fazer entrega, daí tu tem que cortar um dedo fora, entre aspas, né, no caso. Não precisa daí, ser de verdade. Daí eu acho que com duas falhas no jogo, daí tu perde. Mas a ideia é tipo um RPGzinho onde tu tem que ir fazendo entregas de hambúrgueres, tipo em complexo industrial, dentro da base da CIA. E aí tu joga os dados pra eventuais casualidades, assim, que tem que sobrepujar ou não. Mas é bem legal, bem divertido, assim, dá pra jogar em, sei lá, de 4, 5 pessoas, assim, bem, bem maneiro. Ninja Burger. Então, vou jogar de 4, dá? Isso, com a tua mãe, aquela puta gorda. Rolou. Ela não gosta de jogar, mas de quatro ela fica. Vai lá, vai. Deixa eu rolar desse nesse podcast, tava demorando. Vai lá, Gui. Tá, é bem rapidinho, cara. É um jogo que é super legal, que também é esses negócios de interpretação. Só que, cara, eu joguei uma vez, eu vi um monte de vídeo. Eu adoro muito essa porra. Que é tipo, você joga com uma galera, cada um pega um cenário, tá ligado? E, tipo, e tem o... Oh, perdão. É, você joga uma galera e as pessoas que estão jogando tiram o cenário. Uma dessas pessoas é um infiltrado, então ela não pega a carta que é o cenário, ela pega a carta falando que ela é um infiltrado. E todo mundo, cada um, né, uma pessoa por rodada, começa a falar alguma coisa ou fazer perguntas pros outros que meio que provam que ele sabe qual cenário é esse. Então você pergunta, sei lá, tipo, ah, você tira um navio. E o cara, as pessoas que sabem que é esse cenário começam a conversar sobre. Então faz uma pergunta pra você, tipo, ah, sei lá, você consegue ver azul? Ou, tipo, você não pode deixar muito óbvio, porque quem for o infiltrado vai saber qual é. E, ao mesmo tempo, você não pode ser muito específico, porque senão, sei lá, é difícil de poder prever se o cara é ou não, tipo, daquele esquema. Então é mega legal. Mas é da hora você ver quando os infiltrados falam, que às vezes sai um negócio mega nada a ver, então tipo, é muito engraçado. Tipo, na hora as pessoas sacam, caralho, ele não faz ideia do que a gente tá falando, velho. Claramente ele. E quando você acerta, tem um grau de satisfação muito alto. Eu esqueci qual é o nome do jogo aqui, ou alguma coisa tipo. Quando eu conseguir, eu coloco na pauta. Mas é uma vibe muito da hora, assim, é muito da hora brincar dessas porra, cara. Eu lembrei de um, cara, que eu joguei lá no. Que eu joguei com o HDR, cara, lá no estúdio. Que eu não vou lembrar o nome, cara. Eu sei que era tipo assim, tu jogava de galera, e aí um era o vilão, e o outro ia ser os heróis pra combater, tá ligado? Só que, tipo, tu ia descobrir o vilão e os poderes dele tirando as cartas, tá ligado? E era aquele esquema de ter um monte de carta com nome, um monte de coisas aleatórias, tá ligado? Tipo, sabe? O cara tira... Eu sou um vilão que tem poder, sei lá, de criar salsicha, tá ligado? E aí o mesmo coisa dos heróis também, era tudo uns heróis com, às vezes, uns poderes inúteis ou não, tá ligado? Aí tu tinha que tentar combater o vilão usando esses poderes toscos, assim, tá ligado? Era um jogo bem legal, cara, eu não lembro agora o nome pra colocar. É, não, mas sempre rola, a gente podia fazer uma versão nossa, que é um esquema que é muito da hora, que, tipo, rola vários desse tipo, que às vezes é tipo, ah, você tá numa situação X... Você tem uma carta que são personagens e outras duas cartas que são habilidades desses personagens. Então você tira, sei lá, uma tartaruga com guarda-chuva e, sei lá, armas. Então, tipo, você inventa uma resposta que englobe esse negócio, assim. E, tipo, a vibe é ganhar quem der a resposta mais criativa, quem conquistar quem tá de juiz na rodada, um treco assim. Cara, é muito da hora, velho. Sim, sim. Esse tipo de coisa é muito legal, mano. Eu digitei aqui Ninja Burger no Google e achei um monte de imagem de um hambúrguer muito nojento. Com pretos, um bagulho assim. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não, mas eu achei, depois eu achei. Eu nossa, consegui cara, achar. Que hambúrguer horroroso esses pretos aqui, velho. Mas então é isso, mais alguém tem algum jogo aí pra falar? Não, eu lembrei de um jogo rapidinho, aquele chamado Black Stories. É tipo aquele jogo de sim, não, irrelevante, né? Tipo, alguém puxa uma carta e fala um negócio tipo assim. Por exemplo, aqui, ó, a vovó desaparecida. Uma família enrola a avó num tapete. Pouco tempo depois, ela desaparece pra sempre. O que acontece? Atrás da carta tem a resposta, né? Então, só quem falou sabe a resposta. Aí, a partir daí, as pessoas vão fazendo a pergunta. Ah, tipo assim, a avó tava morta? Tem sim, não, irrelevante. E a partir daí, vai montando a história. E quem acertar, conta a próxima história. Aham, maneiro. Quem é que ferrou com a pauta aqui, que encheu de cor e mudou? Tem uns bagulho escrito no meio, outros bagulho escrito na ponta. Eu aposto que foi o Vini. Eu tava de quieto aqui, zoando a pauta toda. Isso cheira muito ao Vini, porque o bagulho não sabe nem fazer direito. É, mas eu não sei nem fazer. Era o que eu ia dizer, tipo, eu ia zoar a pauta direitinho, mas eu não consegui, pô. Tipo, os bagulhos do Godoc centralizado, depois os outros tá alinhado à esquerda. Não sabe nem bacalhar com o Vini, cara. Mas eu imaginei que fosse também. Eu ia fazer um desenho no Word e colar no Word, no Pai. Olha aí, pô. Eu ia fazer um desenho no Pai e te colar no final, assim, tipo, eu dando um abraço. Braço levando, mas eu não consegui fazer a tempo. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Curte as coisas tudo aí. Pede pra entrar no nosso servidor lá do Discord, onde a gente tá fazendo as gravações agora. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Falou! Abraço! Saúde! Dormir! Abraço! Ai, ai, ai, ai, ai. Vamos fazer uma última rodada aqui, então, pra falar dos... Eita, meu bagulho não tá nem gravando aqui, olha só que legal. Parabéns, hein? Parabéns. Ainda bem que o Zé está aí pra gravar. E daí não sai o áudio dele. Oh, se o áudio do Zoe não sair, a gente edita, finge que ele não participou do podcast e nada aconteceu. Caralho, coloca de novo a mulher do mundo. Tropskismo aí, rapaz. Vou fazer o contrário do último podcast, né? Que eu editei as falas dele. Dessa vez a gente vai tentar editar de uma forma que ele não participe. Que pareça que ele nunca esteve aqui, né, velho? Que sacanagem. Cara, aí vocês podem editar minha voz fora de todos os podcasts pro pessoal pensar que eu nunca existi. Foi a alucinação coletiva de todos os ouvintes, né, cara? Apagar os Zueste desse cara, tempo. Não, tá na real é plot twist. Na real, o Zueste é todo mundo, né, cara? Então nunca existiu, ele só tava falando com vozes diferentes, velho. Menos do Bob Esponja. Cara, Bob Esponja dá depressão, aquela.